Nerd Drops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar. Ok, sejam bem-vindos, esse é o nosso primeiro Nerd Drops, e comigo temos aqui o Guizão. Fala aí. Nosso novo integrante da mesa, o menino publicidade por trás da coisa, né? O publicitário obrigatório, né, porque tipo, eu ouvi todo o podcast, tem que ter um, pelo menos. Pelo menos um, né? Hoje é. A gente conseguiu uma cota boa aqui. E voltando à podosfera, temos ele... Luiz Sussi! Ronaldo. Fala aí. Ronaldo. Não, cara, é isso só. Ronaldo. Você tá feliz, Sussi? Vou mostrar como eu tô feliz. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Não, não, pelo amor de Deus, chega. Ah, tá bom, então. Você e pra canto? Só dessa música, eu sempre tiro 100 no karaokê. Performance e tudo, adoro. É por isso que eu tenho certeza que o karaokê não preza a voz do cantor, cara. Não. E pra completar esse time, temos hoje como convidado o nosso amigo Tato Tarkan. Faz aí, cara. Olá, pessoal. Hoje eu não posso gritar, mas eu sou o Tato Tarkan, do WeAreGeeks.net, e vim aqui hoje só pra fazer meu jabá. Muito obrigado, tchau. Você ativou o modo tic-tac, né, de volume. Sabe? Tipo, parabéns pra você agora. Isso daí é sem efeito, cara. Isso que é o mais bonito. Sem efeito, cara. E essas são as manchetes da semana na área do cinema. Cinema. E os Smurfs irão para as telonas em 3D. Michael Papajohn pode estar em Homem-Aranha 4. E dizem por aí que Mike Mignola está na produção de O Hobbit, cara. Bill Nye estará no elenco de Harry Potter e as Relíquias Mortais. Ramon Rodrigues estará em Transformers 3. E Jessica Biel, pode ter papel em Thor. Asteroides, eu disse Asteroides, vai virar filme. E vocês viram essa semana o novo pôster do G.I. Joe, cara, que tem nada mais nada menos que a Scarlet, com toda a sua exuberância? E que exuberância, hein? Meu Deus. O papai tá excitadíssimo. Não, o que não falta é exuberância, diga-se de passagem. Será que ela vai matar o filme no peito? Só se for afogado, cara. Oh, que beleza. Cara, eu achei que a roupinha dela e ficou muito Batman do Tim Burton, não ficou não, cara? Faltou só uns mamilos aí, né? Tim Burton não, do Schumacher. Isso, do Schumacher. Vocês já assistiram o trailer desse filme? Ele é meio toscão, né, cara? Assim, ele já tá avisando, deixe seu cérebro fora do cinema, pelo amor de Deus, senão você vai odiar esse filme. Não, cara, a hora que eu comecei a ver o trailer, eu falei, porra, é G.I. Joe. Aí na metade do trailer eu falei, puta, velho, vai ser um filme sobre Crisis. Crisis, né, aquele jogo. Porque, cara, acabou ali, é um Crisis essa porra. Não, e o pior é, não é isso, né? E ainda vai ter aquela, eles vão usar um tipo de uma roupinha que vai deixar eles mais acelerados, entendeu? Estilinho Transformers, somos os mini Transformers, sabe? É uma roupa artificial, fantástica, eletrônica, mega foda, gadget, que faz você ficar mais rápido. Aperta fast forward, sabe? De repente tá todo mundo cantando igual estilinho, sabe? Não, já sei, cara, já sei. G.I. Joe vai revolucionar os mercados do cinema cinematográfico, cara. Da mesma forma que o Matrix implantou o Bullet Time, o G.I. Joe vai implantar o Fast Forward Time. Vai ser, tipo, tudo rapidinho, cara, sabe? Essa moda que nego tá de desligar o cérebro pra ir no cinema, sabe? Porque de repente, cara, você vai assistir Transformers, só que você não pode pensar que é Transformer. Aí você vai assistir G.I. Joe, você não pode pensar que é G.I. Joe. Você vai assistir Super-Homem, você não pode pensar que é Super-Homem. Peraí, vai ser Wolverine sem pensar que é Wolverine? É, você vai assistir Asteroides e achar que não é Asteroides, pô. vou lá por causa do filme que é o jogo clássico do cara e pensar que não é ele. Como assim? Não, mas Star Trek, você não pode dizer isso, cara. Ah, não. O pessoal, os críticos de cinema, os caras estudam e não sei o quê. Mas os caras estão muito viadinhos também. Tudo pra eles é motivo pra criticar filme. Transformers 2 foi bom pra caralho, o cara ficar falando das bolas do outro robô lá, o Devastation lá, o Devastator. Deixa as bolas do cara lá, mano. Se preocupa com o conteúdo do filme. Você sai com dor de cabeça de tanta ação, de tanta porra que tem, cara. Sabe? Ah, os caras... Esse é o que de Transformers, né, cara? Essa é a pegada de Transformers. Ação. É, bom. Com certeza. Agora o cara quer chegar aí. Você tá calmo? Olá, eu senti uma cutucada. Não, nem vou falar nada. Essa semana também saíram fotos do set de Harry Potter, né? Que a única coisa que valeu mesmo foi ver a Emma Watson, né? Cara, não é Emma Watson, é Hermione. Eu vi um filme da Emma Watson, cara, esse tempo atrás. Na verdade, eu nunca tinha visto ela fora do Harry Potter, viu? É um que ela é que é bailarina, dançarina, uma coisa assim. Tá, vocês estão ligados como que é? Não, cara. Nossa, tá muito gracinha, mano. Posso falar uma coisa, cara? Pra mim ela vai ser sempre uma menininha, cara. Nossa, menininha. Eu vi essa menina crescer. Te carreguei no colo, menina. Cantei pra te dormir, cara. É, mano, agora tá na hora de você jogar na parede, deitar na cama e fazer mulher, bicho. Pô, posso falar uma parada, velho? Vocês vão ver como vocês nunca riram na sua vida. Vocês estão prontos pra isso? Tá calmo, Susi? Pô, tô calmo. Então tá, cara, eu tô na revista Atrevida desse mês. Como assim, cara? Você saiu tipo os garotos do Twitter. É isso. Não. Na verdade, eu saí porque... Olha só, cara, Sem brincadeira, foi muito importante minha participação, cara. Eu saí numa reportagem dizendo que os garotos nerds são bons partidos, cara. Olha só. Garotos nerds são bons partidos. Estou ajudando as próximas gerações de nerds pra que a gente continue procriando, cara. O slogan vai ser: se você não tá na punheta, agradeça ao Tarkan, né, cara? Com certeza. E aí eu tava olhando na revista, cara, e aí com a capa da revista é Emma Watson, né? E eu falei, porra, como essa menina tá linda. Só que ela continua uma menininha, né, cara? Triste. Como assim triste, cara? Criança que pode fazer criança não é mais criança. Exato. É, né? Criança, que criança que ela é ainda, né? Tem carinha de bebê, mãe. Chora no meu ombro. Mas nota que os dois olhinhos dela estão crescendo, você viu? É, chora no meu colo. Antigamente você precisava de um CGI ali pra dar uma aumentada na coisa. Agora não dá não, velho. O negócio tá mais natural. Fora as fotos dela saindo de carro sem calcinha, né? Ai, cara, que coisa, né? Quem não tem fotos de carro saindo sem calcinha, né? Não, e qual que é o problema com a porcaria da calcinha, né, cara? Vai, por acaso vai pegar fogo? Cara, eu acho que vai, por isso que tira, cara. Olha, com certeza alguém fica muito quente de ver um negócio desse. Com certeza. E já que o assunto é Harry Potter, né, um nome foi acrescentado ao elenco dos dois últimos filmes que farão parte do último livro. Pra quem não conhece, o cara que tá entrando é o Bill Nighy, que fez o... Pra quem não lembra, o último grande papel, o papel que ele foi mais conhecido foi o de David Jones, no Pirata do Caribe 2 e 3. Eu curti muito o trabalho dele, cara, com o David Jones. Se é que não era ele lá, né? Ah, mas ele dava uma bela uma expressão, hein, cara. Ah, com certeza. Então, né, meu? Mas cara é bom. Tem uma expressão com 185 quilos de efeito visual, é fácil ter uma boa expressão, né? Ah, mas não é só isso, né, cara? Valkyria, cara, ele também tá muito bom no Operação Valkyria, cara. Eu esqueci o nome do personagem que ele faz, é o... Friedrich Ulbricht. Isso, General Friedrich Ulbricht. E ele foi também o Victor lá da trilogia do Underworld. Isso, cara. Bom, cara, o cara é muito legal. Puta, não liga não é a pessoa, não. Cara, esquema, velho. E ele vai ser o novo ministro da magia, o Rufus Scringer. Scringer! Cara, e assim, numa boa, esse personagem é um filho da p***. Filho da puta, cara. Tem que ter cara de filho da puta pra fazer esse personagem. Vale nada, meu. Pera um pouquinho só. Atenção. Se você não quer saber detalhes sobre o último livro de Harry Potter, pule pelo menos 30 segundos. O Ruivinho morre, o irmão do Ruivinho gêmeo. O Harry Potter morre, a Hermione fica com outro Ruivinho. Os Ruivinhos rolam. Tchau, tchau, tchau. E a Hermione paga peitinho. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Não, o pior não foi isso. O pior é o nome... Oh, puta, cara, tem gente que é foda. O nome horroroso que ele dá pros filhos, né? O Harry Potter no final, né? Gonorreia e sífilis, né? Não, é, condiloma combinado. Lupus. Não é lupus. Meu, alvo severo. Ele, pelo amor de Deus. Sabe o que é foda? É, que faz magia. O foda é o filho desse cara tendo que explicar o porquê desse nome, cara. Não, porque meu pai, ele tinha dois amigos e... tipo assim, ó, então, antes de eu nascer, o cara... Tudo começou porque meu pai tinha uma cicatriz na testa, entendeu? Meu, enrolou o cara que tinha um problema, saca? Ele não tinha nariz, mas ele não era o Michael Jackson. E ele também não gostava de criancinhas, cara. Era mó dor de cabeça, meu. Cara, me elucidou agora. Ele era careca, ele não tinha nariz, ele era uma velha e branco, velho. O Voldemort era o Michael Jackson, cara. O Harry Potter é molestado, mano. Essa história de vem cá que eu vou te mostrar minha varinha mágica. Puta. Nada é por acaso, toma aí. Toma, a varinha é minha, mano. Puta, não, e você viu que o Harry no primeiro filme vai lá, aí ele vai escolher a varinha e o cara fala: essa varinha é igualzinha do Voldemort. No quarto, eles ficam fazendo duelo de varinha e a varinha do Harry começa a soltar uma coisinha branca na ponta. Tem brincadeira, cara. Vocês sabem que no terceiro filme, a abertura do terceiro filme, tá o Harry no quarto acendendo a varinha, né? Ele fica acendendo a varinha pra ler um livro. E quando o cara que... Eu esqueci quem tava dirigindo o terceiro filme. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Não, o Roberto Cuarón, não é? Eu acho que era o Cuarón, cara. Eu acho que era o Cuarón. Mas, não, beleza. O diretor do terceiro filme, se não me engano, é no terceiro filme que é essa cena de abertura. E aí o cara fala que, na verdade, isso é uma simbologia pro começo da puberdade do Harry, que é exatamente isso. Uma sacanagem, ele tá brincando com a varinha no meio da noite no quarto. O cara tá sozinho à noite com a vara acesa debaixo do lençol, cara. E o tio dele entra pra bastraga com a brincadeira do cara, né? Não, é que nem aquele filme que o cara é proibido de fazer sei lá o quê. Aí ele entra no quarto, começa a tirar a roupa, começa a pular na cama. Aí ele encontra o controle remoto, ele começa a enfiar o controle remoto na bunda porque ele tá com raiva. Vocês não viram isso? Ah, eu vi. É um vídeo no YouTube, cara. É verdade, é verdade. Me falaram com frota, não é? Não. Não é. A mãe dele fala, ah, sei lá, você não pode jogar World of Warcraft, não é? É, eu acho que é o World of Warcraft. Ah, você não pode jogar mais. Ei, não, vai tomar no cu, mãe. Não quer dizer, vou tomar no cu eu. Enfio o controle no rabo, cara. Não, mas o cara tá de cueca, ele faz isso com raiva só, tá ligado? Saudável. É com raiva dele, né? Não, eu não entendi, cara. Bate, enfia a cabeça na parede, mas controle no rabo, velho. Cara, isso é falta de finesse, cara. E você tem essa finesse, ó? Primeiro que você não pode me chamar de Fausto aqui. Quando... Não, desculpa. Quando eu jogava RPG, eu joguei Vampira Máscara. Há trocentos anos atrás. O meu hominho chamava Fausto. Ah, você tá brincando? Não, tô falando sério. Olha só, cara. É uma declaração de amor aqui, cara. Gravada. Baby, because you're beautiful. Make love with you. E eu não sei se vocês têm acompanhado essa semana, né? Mas tiveram alguns rumores de que o Michael Papa John estaria em Homem-Aranha 4. Se alguém aí não lembra quem que é esse cara... Vocês lembram do primeiro filme? Quando ele seria o cara que matou o tio Ben? E saiu de carro, aí o Peter foi lá e deu um cacete nele e matou ele? Mas aí no segundo mudou de novo... É, no terceiro não foi ele, foi sem querer, o Homem-Aranha matou ele sem querer e toda aquela coisa tudo triste. É, o passado muda na cabeça das pessoas. Nossa, né, retcon é outra coisa, né? Ah, e o legal é que ele não tem peso na consciência, né, cara, eu matei o cara errado, mas whatever. ele matou meu tio, não matou, era outro cara, foda-se. Cara, é por isso que a porra do Peter Parker tá tão emo, cara, no último filme. Ele tava triste porque tinha matado o cara errado. Eu matei o cara errado. Eu falei, eu matei o cara errado. Que linda, que nojo. Que linda, que nojo. Ai, eu amo me odiar. Eu matei ele, mas ele era tão mara. E aí, o que acontece? O pessoal começou com esse rumor, aí teve um cara lá que, num evento de quadrinhos com o tio dele, encontrou o Papa John lá dando um autógrafo e perguntou pra ele, né? E aí, você vai ou não voltar? O que aconteceu, né? Sabe a resposta que o cara deu? Ele falou que ele não podia falar nada pra ninguém, só que ele perguntou assim, quem disse que ele morreu no primeiro filme. Ou que... o cara foi muito pra zoar, né? Não, ou vai descobrir que ele tinha um poder, né? Porque ele caiu de mais de 20 metros, deitado, ficou lá horas instalado e não morreu, né? É, depois eu vi o paraquedista que caiu lá de 200 km por hora pra caralho e quebrou o pé, pô. 200 metros é nada. Ah, é isso, eles não sabem. Teve um cara aqui em Bauru que se fudeu bonito, caiu de paraquedas, ele não abriu. E o que aconteceu? Ele mandou o fabricante pra puta que pariu? Deu pra mandar ou ele morreu? Não, não morreu não. É louco quando os caras fazem uma pergunta. Primeiro que um cara aqui, que foi com o tio, né? Um cara adulto, com o tio, numa convenção de quadrinhos, você não é um cara que merece muito crédito, né? O tio dele levou ele, né? Tio, entenda o que você quiser, né, cara? É, entenda tio. Nossa, cara, meu amigo com 30 anos a mais que eu, né, cara? Que mora na mesma casa que eu. Ele me entende, ele me completa, né? Preenche o vazio de dentro, né? Cara, tudo isso explica. É certeza que ele tá no quarto filme com o Peter Parker, cara. É certeza. Falando nisso, cara, eu acho engraçado, porque esse negócio de o cara faz a pergunta na lata pro cara, e o cara desconversa, sabe? Tipo assim, se o cara quisesse desconversar de verdade, eu nem tô sabendo disso aí, sabe? Mano, tem umas propostas e nada. Agora eu quero ver, não posso fazer, dar nenhuma informação sobre isso. Não, mas o que mais me admira nessa indústria do cinema é o que eu chamo de entrevista mosaico, sabe? Os caras falam, dá uma declaração, é diretor, é ator, seja o que for. O cara começa a falar uma coisa, uma frase nunca tem conexão com a outra. É, foi muito louco, né, mano? Não, pode ser que a gente faça. O universo é rico. E não sei o quê. Eu comi minha mãe, sabe? Pô, é idiota. Depois de 30 horas de discurso, o cara coloca qualquer coisa no meio de uma frase que aí, pô, tanto faz, cara, o cara diz. Nem ele mais sabe o que tá falando, tá ligado? Ele tá, não, e ontem eu jantei feijoada e foi muito difícil, porque, meu, eu não consigo digerir muito bem essas coisas, não. E eu não sei, talvez um projeto no ano que vem. Eu amo o Brasil. Aí dessa semana nós tivemos também que o Mike Mignola entrou pra produção de O Hobbit. Quem não conhece ele, ele é o cara que criou o Hellboy, né? E agora vai voltar a parceria Guilherme Del Toro e Mike Mignola. O que vocês acham disso? Cara, sinceramente, não é numa boa. Não me levem a mal, mas eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. Doido. Pra mim, tinha que ser o Peter Jackson, cara. So sorry. Eu não sei não o que vai acontecer, cara. O Peter Jackson tá envolvido na produção do Hobbit. Tá envolvido na produção do filme do Tintin. E ele vai dirigir também um dos filmes do Tintin. Né? Cara, mas é que a única certeza que eu sei é que o cara faria um bom Hobbit. Porque ele fez um bom Senhor dos Anéis. Você viu o trabalho dele em King Kong, cara? É o puta cara chute no saco, cara. Tiro no pé. O cara nasceu pra fazer isso, né? Deus colocou ele no mundo com a seguinte missão: filho, descei a terra e fazei o Hobbit. E Ramon Rodrigues vai estar em Transformers 3. Pra quem não sabe, Ramon Rodrigues é o companheiro de quarto da faculdade do Sam, interpretado por Shia LaBeouf. Quem disse que Ramon Rodrigues vai estar no próximo filme da franquia é o próprio diretor, Michael Bay. E aí os dois começaram com aquela puta rasgação de seda, né? Não, Michael Bay, ele é um pai pra mim. E o Michael Bay, não, o Ramon Rodrigues, ele tem um nome feio, mas ele é um filho pra mim. E é isso, a Paramount idealizada a data de estreia pro terceiro filme, mas o Michael Bay, ele quer um tempinho maior pra descansar. Porque depois da bola do Devastator lá, ele vai precisar. A sequência deve ir pro ar em 2012, antes do fim do mundo. Ou não. Ou não. Ou isso seja exatamente o gatilho do fim do mundo, né? É, cara, é impossível. Depois de um robô ter bola, meu filho. Mas falando das bolas do robô, que corrones, né, velho? Deu água na boca, Suci? Cara, e falando em bola de robô, dá pra ficar com as bolas duras de imaginar a Jessica Biel em Thor. O site Nuke the Fridge falou que é muito capaz que a Jessica Biel entre pro Thor. Ela tá negociando com os caras, cara, da Marvel. É, mas assim, só que a única coisa que o Nego ainda não confirmou é que papel que ela pode fazer, né? É, ela pode ser tanto a Encantor, ou a Amora, né? Como ela também pode ser aquela enfermeira que dá uns pega no, na versão humana do Thor, né? Dá uns pega no martelo. E pra fechar a sessão de cinema com chave de ouro mesmo, só saber que Asteroides, né, aquele joguinho tosco do Atari, vai virar filme, cara. O que falta mais? Esconde, esconde. é muito fácil você montar um filme com asteroides, cara. Não tem nada, cara. Você sabe que tem asteroides caindo em naves voando, cara. Atirando nos asteroides. Asteroide laser. Acabou, né? Cara, isso dá uma cena de 10 segundos no filme. As outras duas horas você deixa o que você quiser, cara. Você fica imaginando o propósito, cara. Por que que você vai colocar o nome disso, sabe? Você pode fazer muito bem. Você fala, não, chama asteroides, mas você pode fazer o... Que nem eu ouvi dizer, você pode fazer o novo Star Wars, sabe? É, cara. Tanto faz, cara. Você tem que colocar 10 segundos de cena atirando em asteroide. Só isso. Eu quero fazer toda uma história do filme, porque quem é saudosista vai gostar, não sei o que, e lembrar que o Start, porque o Start já tava dando um tiro meteoro, né, mano? Não, eram 5 pixels, né? Não, tipo assim, não tinha em um futuro distante, não, o Start e meteoro, pô. Cara, e o Bruce Willis que foi colocar uma bomba no meteoro? Se você apertar o Start 2 vezes, você já tinha destruído o meteoro, já. É, e só pra terminar, cabe dizer que um roteirista já é designado pra fazer o script do negócio, né? O nome dele é Matthew Lopes. E pra quem não conhece, ele fez o roteiro daquele último filme do Adam Sandler, o Faz de Conta que Acontece. Fantástico. Vai ser bom. Fantástico. Meu Deus, tão bem, hein? Bom, o que a gente não dá pra dizer é que ele não vai cagar no roteiro, né? É, realmente, né, cara? Aí vai chegar aquele fanboy, não, mas... Meu, o cara nada a ver com a história, mano. Puta, o cara inventou o personagem. É capaz que a história tivesse história. É que eu não lembro, cara, porque é muito antigo. Mas atrás da caixa do cartucho é capaz que tivesse, sabe? Em uma galáxia muito distante, James Goldstein dirigia a sua nave interpacial, sabe? É, capaz que tivesse. Pô, mas essa voz aí foi de outra veco das estrelas, né, cara? Você quer fazer um roteiro pro Asteroides? Pega a caixinha do jogo, joga pro cara e fala, se vira. 2 horas eu quero, brincando. E duas continuações. É, termina do jeito que dá pra ter alguma coisa depois, tá ligado? Ou pior, vai ter um jogo e 2 continue. Puta que pariu! Cara, essa foi a melhor piada da noite, cara. Ai, vai. Só não fecha essa porra. Vamos pra próxima, pelo amor de Deus. Games. Olha, já dá pra jogar o Battlefield Heroes, cara, de graça. E não é só isso. Vai dar pra jogar Battlefield Heroes de graça e vestido de Michael Jackson. E StarCraft 2 só vem ano que vem, não vai pros consolos e não vai ter jogo em lá. Ah, sim, eu gosto. Do que, de consolo? Não, de lá. E saíram os requisitos de sistema para o novo Wolfenstein. Cara, e seja o que Deus quiser, Greasy vai virar um jogo, cara. E também foi aprovada a compra da Midway pela Warner Bros. E a Electronic Arts liberou essa semana aí o Open Beta pra Battlefield Heroes. É, o Open Beta é... Open Beta, né? Quem não sabe vai estudar inglês. E o Battlefield Heroes, cara, ele segue aquele mesmo esquema cartunesco do jogo da Valve, Team Fortress. Eu não sei falar Fortress. Team Fortress 2, que tem aqueles gráficos cartunescos, né, tem aquela pitada de humor, e que ele é, assim, a diferença dele é que ele é totalmente em flash. O objetivo do jogo, assim, a premissa do jogo é só você se divertir, sabe, o gráfico ele não quer, tipo, um quad-core, ele pede uma máquina bem simples, e assim... Você vai juntar com seus camaradas e vai poder jogar aí bastante tempo. Olha, eu não sei quanto a vocês, cara, mas só de saber que vai dar pra jogar Battlefield Heroes, cara, vestido de Michael Jackson já garante, acho que 75% da minha diversão, cara. Com certeza, cara. Mas se dá pra fazer aquele passinho que você fica 45 graus no chão, ou fazer um moonwalker. Imagina, cara. Metralhando no moonwalker, cara, ia ser animal. Moonwalker to death, né, mano? Não. Você tem que aprender. Moonwalker você só usa pra escapar de mina terrestre. Eu uso o walker para proteção e de paraquedas, conhecimento e defesa, é isso? No Terminator 4, a hora que o cara começa a dançar walker. Que aí gruda as minas na perna dele. E o mais legal é que você vai poder escolher ou aquele terno branco, né? Do clipe do Smooth Criminal. Não, o maior esquemão do Bad, mano. Puta, muito maluco. Muito louco. Who's that? Só dando uma cortada, vocês estavam falando nos 45 graus, né? Vocês viram que o cara patenteou, né? É, patenteou o sisteminha lá, né? Os pinos. Embora não tenha sido ele que inventou o sistema, ele pessoalmente deu uma melhorada, né? Você imagina, será que ele não, por acaso, esse aperfeiçoamento não foi de tanto ele bater o nariz no chão? Não, você ia falar isso agora, cara. cara, talvez o Smooth Criminal é responsável pelo nariz Voldemort dele. Talvez muito mais, né, cara? Sabe o que é louco? Todo mundo aqui, mano, eu pelo menos, o Tato também, o maior fã do Michael Jackson. Aí, de repente, o cara morre e todo mundo era pra estar cheio de flores, né, meu, em cima do cara. E não sei o que, a gente tinha pegando solo, cara. Não, cara, porra, eu fui gravar a finalização do Yard Geeks lá, eu fazendo uma homenagem, né? Pô, tal, queria dizer que eu sou o maior fã do Michael, tal, fico super triste que ele faleceu ontem. Então, aí, galera, pra acabar o podcast, eu vou tocar uma música deles, muito criminal, que eu acho animal, do filme Moonwalker e tal. Aí o professor do Mauri, do meu lado, lança o filho e lança assim. E você aproveita, sabe qual é a semelhança do Michael Jackson e um saquinho de supermercado? Os dois são brancos, de plástico e não podem ficar perto de criança. Se deixar perto de criança, fodeu. E o jogo que teve mais notícias essa semana, com certeza, foi StarCraft 2, né, cara? Primeiro, foram os especialistas alegando que é impossível que a sequência saia esse ano, porque eles querem que o multiplayer beta esteja em funcionamento de 4 a 6 meses antes de lançar o jogo oficialmente. E eles estão falando, pô, como a demo vai ser lançada só em julho, só vai ter como fazer isso funcionar mesmo a partir do ano que vem. E não foi só isso, né? Teve ainda o pessoal que tava achando que talvez esse jogo fosse portado pra PlayStation 3 ou pra Xbox 360. E os próprios caras já falaram, não vai, porque o pessoal já falou que não tem como portar o jogo de PC pros consoles, né? Cara, será que isso é real mesmo? Ou será que é negociação? Geralmente o pessoal fica com aquela frescurinha, né? De falar, não, a gente não anunciou nada, né? Sempre dando aquele cu doce no final, mas o cara aqui falou, não tem como fazer e não tem como transportar o que a gente tá fazendo pro PC, pros outros consoles e ficar do mesmo jeito. Eles até citaram o primeiro StarCraft, que 2 anos depois de ser lançado pro PC foi pra Nintendo 64, e diz que a diferença de jogabilidade definitivamente não compensa eles fazerem isso de novo. É, só que provavelmente vai cair que nem aquele jogo da Microsoft lá, o Gears of War 2. Não vai pra PC. Os caras já estão passando pra PC essa bosta. É, mas só que pelo jeito, né, esse problema de não conseguir passar do PC pros consoles é só do StarCraft 2, porque o próprio Michael Morhaime na BlizzCon 2008 tinha falado que o Diablo 3 funcionaria muito bem tanto no PlayStation 3 quanto no Xbox 360. E como é que não dá? Será que é tão absurdo assim o StarCraft 2, cara? Cara, eu não acredito mais nessas grandes corporações de games e entretenimento e eletrônicos, cara. Não dá pra acreditar nelas. Uai, o Mr. Jobs, cara, meu querido amigo Mr. Jobs, mentiu tanto pra gente dizendo que o iPhone não suportava um monte de coisa. E aí chega um bando de programador aí, uns hackerzinhos, molequinho punheteiro de 15 anos, vai lá e quebra e faz funcionar, cara. Mas uma coisa que tá deixando a galera puta da vida é esse negócio de não conseguir usar a lâmpada pra jogar StarCraft 2, né, cara? Isso tá deixando os caras muito putos. E é o controle no rabo, mano. Porque a parada é a seguinte, né? Os caras da Blizzard que não tem o máximo de controle pra que todo mundo passasse pela Battle.net. Tanto é que até que o pessoal tá discutindo aí por baixo do pano de que capaz que autorize LAN, mas você tendo que logar na Battle.net pra depois usar LAN, o que é completamente loucura, né, cara? Lag o meu rabo, né? Ah, e com certeza, cara. E outra coisa, a sua internet cair, você não pode jogar. Não, acabou. Não pode jogar. Desencana. Por quê? Que não pode. Você não vai conseguir logar, né? Ah, se o servidor cair, né? É? Se você perder a internet, tá só com a rede rodando? Cara, que não sei, eles vão acabar voltando atrás, porque tem, sabe, é inconcebível isso funcionar. E muita gente gostava de usar StarCraft em LAN. Era o mais legal, cara. É muito mais legal do que você jogar sozinho. Agora, se o cara for arriscar de colocar no Battle.net, mesmo que não seja LAN, se você tá nos Estados Unidos, pô, legal, você vai lá e joga numa boa. Agora no Brasil, que nem o Speed, que tá essa merda maldita, o Argentone que o diga... Eu acho que não diga, né, cara? Que não diga, né? Porque ele não pode nem estar aqui, né? Só pra deixar claro, até os concertos do Speed, o Argentone pretende voltar a fazer parte desse podcast, né? Voltar não, tem que começar, né? É verdade. Mais os próximos, né? Voltar pra Podocera, né? Voltar pra vida online, não, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, cara, a gente tá falecido. Tá aí uma pessoa que precisa reencarnar. vamos ser realistas, o Argentoni, a gente sabe da idade dele, sabe? A gente sabe que ele tem essa dificuldade com tecnologia, né? É, verdade. Então, é verdade. Então, na verdade, lá na casa dele... Pessoal, ô, caragem, não ri não, porque é sério mesmo. Não, mas ele tava... Ele me ligou, né? Aí ele tava falando que a moça do Speed falou pra ele, olha, você tem que clicar aí, colocar seu login, sua senha e colocar em conectar. Mas ele não achava esse botão conectar no PC, né? E aí ele ficou procurando, lá ele abriu o drive de CD, reiniciava, mas ele não achava conectar. Aí eu falei, ah, cara, pede ajuda pra alguém aí na sua casa, né? Aí ele falou, não, é melhor não, deixa, o próximo eu participo. Aí mandar nosso abraço, né, pra esse nosso, sabe, que tem essa dificuldade com tecnologia, já nessa idade tão avançada, porque sabe como que é o Alzheimer, né? A gente até considerou fazer uma ligação aí pelo Skype, pelo telefone dele, só que como ele tá usando gramofone, é muito complicado, né? Difícil, não suporta banda larga o gramofone, entendeu? Difícil manter uma conexão. Mas a gente mandou um telégrafo pra ele, informando que a gente gravou hoje. Exatamente. E pra ele não se preocupar que eu tento fazer uma cópia do vinil pra ele. Uma cópia do vinil? Como você vai fazer uma cópia do vinil, né, cara? Não, você faz assim, você pega uma carta, escreve, aí você faz três cópias do mimeógrafo, tá ligado? Mimeógrafo? A gente manda uma pra ele, entendeu? Beleza. Pô, manda pra mim sim, porque é mó legal ficar cheirando o mimeógrafo. Aquela página aí era animal, cara. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. StarCraft 2, cacete! Já que a gente tá falando de LAN, o pessoal que gostava de jogar StarCraft LAN resolveu fazer um abaixo-assinado com mais de 13 mil assinaturas pedindo pra Blizzard reconsiderar isso, né? E seja o que Deus quiser, porque assim, cara, não tem ninguém, cara, que jogou StarCraft, que jogou em LAN, cara, que não se lembre como a experiência era animal, cara. Animal. Eu tenho certeza que seria animal jogar StarCraft 2 também pela LAN. E sabe qual que foi a resposta da Blizzard? Qual? Não. Fala assim, meu, a gente não vai te dar a possibilidade de você jogar em LAN se a gente não tivesse uma coisa muito melhor pra oferecer, né? Saiu a lista também dos personagens, né, da Marvel Ultimate Alliance 2, cara. Vocês jogaram um? Eu joguei, mas assim, eu parei no meio porque eu enjoei, não aguentava mais. Então, ele é muito louco, até que você descobre que cada personagem faz duas coisas. Ah, e você descobre que você tem 1 milhão de personagens, mas você descobre 3 que são os únicos que prestam, né? Exato, cara. Você luta pra abrir os caras, aí você fica com os mesmos que você tava no começo. Exato. Você luta, apanha que nem um filho da puta, mata o seu cara no meio do jogo lá, sofre pra ressuscitar o cara, pra quê? Não, pra usar os 3 de novo. Então, é lindo, né? Eles ainda tentam forçar você a jogar com alguns específicos, mas não vira muito não, né? Bom, mas nada, cara, são 18 personagens que foram confirmados. Tem o Capitão América, que é, eu acho, praticamente o herói mais falido que existe na Terra. Com certeza, cara. Não é? Tá aí um cara que merece andar com uma plaquinha de papelão enrolado no pescoço, sabe? O Capitão América, ele é o último herói americano lutando contra o último nazista do mundo, tá ligado? É, é assim, cara, ele não pode matar o nazista, porque senão ele perde o motivo de existir. Não, exato, é tipo assim, você tá passando na rua, cara, aí tá o Capitão América com a caveira vermelha brigando, uma treta no meio da rua, você passa, ah, cara brigando. Aí você vai embora. Cara brigando. Pede licença, dá um passinho do lado e vai embora, né? É, briga de mendigo. Mas vai ter o Homem de Ferro, nosso querido Tony Stark. Vai ter Hulk, Thor, o Tocha Humana, a Mulher Invisível, né? O personagem que não vai ter. São 17, então. É, 17 com você. Como você não vai ver pra selecionar? É. O Senhor Fantástico, o Coisa, o Wolverine, a Tempestade, o Demolidor, o Homem-Aranha, o Luke Cage, o Punho de Ferro, o Songbird, o Deadpool. Eu espero demais que não seja parecido com o Ryan Reynolds, o Venom e o Duende Verde. Aí o Fanático, mano. Puto, Fanático é louco, hein? Ele vai ser um bônus exclusivo, cara, só pra quem comprar na pré-venda pela GameStop. Aí tem outros personagens que ainda vão ser confirmados, cara, que é a Viúva Negra, o Cable, o Hércules, a Mariah Hill, o Homem Múltiplo, que poderia ser muito bem o Multi-Homem, Nick Fury, a Mulher Hulk, cara, e o War Machine. E saíram essa semana os requisitos de sistema necessário para o novo Wolfenstein 3D. Pra quem achava que ele ia ser um puta jogo pesado, não vai ser tanto assim. Ele até que pede uma configuração mais modesta. Pra quem quiser jogar e já tiver os requisitos mínimos, vai se dar bem. Os requisitos mínimos são Pentium 4, 3.2, 1 GB de RAM, 8 GB no HD, placa de vídeo de 256 ou mais, sistema operacional XP ou Windows e só. Tá bom, dá pra jogar. Vambora pra próxima. Bem, e agora é oficial, né? A Midway tinha recebido uma oferta depois de ter falido, de ser comprada por 33 milhões de dólares pela Warner Bros. Só que a corte de falência tinha recebido as reclamações da Threshold Entertainment Incorporations, que é justamente a responsável pelos dois filmes da franquia e por um outro estúdio que tinha sido fundado pelo Vin Diesel, olha só você. É, os caras entraram com uma reclamação, acho que com certeza tentando levar algum, né, levar alguma nessa também, né? É bom dizer, cara, se tem algum nerd perdido aí que não tem a mínima ideia do que é a Midway, cara. A Midway é a empresa que tem, que produziu os antigos Mortal Kombat e que ainda tem o direito sobre a marca, né, cara, do Mortal Kombat. Não, apesar de não ter apresentado muita coisa legal aí nos últimos anos, cara, que é uma puta franquia do caralho com puta nome, né? Com certeza. A história da Midway, ela é bem assim, ó. Midway, início. Pedacinho, Mortal Kombat. Um puta espaço vazio, falência. Mas só que o grande problema nesse caso aí é que o Ed Boon havia anunciado que ele tava querendo fazer o Mortal Kombat do jeito que tinha que ser, né? Nada de classificação teen, é só pra maiores de 18 anos, né? Agora você imagina a Warner comprando. A Warner, que é uma grande corporação, não vai fazer um jogo restrito desse, né? E o pessoal tá dizendo que ia ser uma coisa mais pro Shaolin Monks, que foi o único jogo da franquia que realmente ajudou as pessoas, né, cara? Esse cara que falou isso daí, agora ele vai ter que fazer o Mortal Kombat, o próximo em Mugen. Mortal Kombat for Kids. Cara, agora o mais impressionante, cara, é que Grease vai virar um jogo. O pessoal da Nintendo vive surpreendendo, né, cara? Cada hora é uma coisa. E agora eles querem fazer um jogo musical pra Wii e pra DS. What the hell? Tem gente que não tem limite mesmo, né? Eu fico imaginando o que vai ser, cara. Será que igual no He-Man, que você tem que ficar dançando com o controle na mão, cara? O que eles vão fazer com isso, cara? Pelo Japão tá mais longe, né? Eu acho que demora... O Grease deve ter chegado lá agora. E foi a pé, né? Puta merda. Foi dançando, foi de Moonwalker lá, né? Ele foi a pé no sentido anti-horário, né? Senhora. A grande parada, pelo jeito, vai ter microfone pra você cantar. Mas, pô, a plataforma do Wii não vai ter nada demais. Por isso, se você for ver, cara, o Xbox já tem opções e o PlayStation já tem opções de canto muito mais legais, cara, do que o Wii. E o Wii tá meio tosquinho ainda pra isso, né, cara? Eu acho que o pessoal tá exagerando muito nessa história de jogador casual, né? Eles estão... Eu acho que tá meio forçado demais. Daqui a pouco, o que ele vai fazer, cara? Ah, vamos brincar de apresentar o Jornal Nacional, pô? Cara, casual de cu é rola. Como será que a gente vai jogar essa porra? Eu fiquei com medo disso. No, imagina isso no Projeto Natal, cara. Miscelânea. E agora, para a sessão de extras, nós temos os artistas que fizeram uma manifestação no Twitter e tomaram na cabeça justamente com o Ashton Kutcher, que sempre foi o cara mais confete do microblogging, né? Pessoalzinho aí, uns famosos, criaram um grupinho chamado Pirata. A gente pode citar como integrantes o Junior Lima, isso, o Sandy Júnior, o Bruno Galhaço, o Marco Luque do CQC, o Marcos Mion do MTV, o Rodrigo Scapa, também conhecido como Repórter Vesgo, e o VJ Felipe Solari. Além de um cara aí, um desconhecido, chamado Pedro Tourinho. Eles ainda estavam contando com o apoio da Fernanda Paes Leme, da Sandy, isso mesmo, a Sandy Júnior, e o Marcelo Tass, que é uma das celebridades mais influentes do Twitter. Aí eles conseguiram, aí a partir da semana passada, assim, lá pras 10h30, eles começaram a promover a hashtag Fora Sarney. O objetivo deles era conseguir colocar isso no tópico dos assuntos do Twitter. É, os caras chegaram a ficar até em segundo, tudo, chegou até a dar um pega com o assunto do Michael Jackson, só que depois que o Michael Jackson confirmou que morreu, a coisa começou a cair, né? É, a hora que a coisa estava caindo, eles falaram, pô, vamos tentar pedir ajuda pro Ashton Kutcher, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Os caras correram pedir ajuda e tomaram bonito do Kelso, né? Nabo. Nossa, que nabo bonito, né? Cara, me deu uma vergonha alheia que eu fiquei com vergonha de ser brasileiro por alguns minutos. Deixa eu só transcrever aqui o tweet do cara. Só vocês têm o poder de destituir o seu senador. É o seu país por quem devem lutar pelo que acreditam. Eu não voto aí. Puta, rapaz. Não, ele percebeu, né, que... Aí falou, meu, acho que eu peguei pesado, né? Então, pra amenizar, ele ainda colocou outro tweet e falou assim, meu, eu não sou esclarecido bastante sobre essa situação aí pra pedir ajuda, né? Desculpa, mas eu acredito no poder da união de vocês. É, não, tipo, o cara falou isso, o agente dele ligou, você tá louco? Tipo assim, né, vai lá e arruma, aí ele deu essa amenizada. É, e mais engraçado é que os caras foram pedir ajuda mesmo depois do chupa que ele levou, né, na Copa das Confederações. Ridículo. Né, cara? Ah, quem sabe assim o pessoal começa a aprender, porque fica manifestação com a bunda colada na cadeira, não dá, né? Agora, outra notícia muito interessante foi a do jogador que roubou dinheiro virtual pra pagar a dívida real, né? Acontece, tem um joguinho, um MMO de navinha e tudo mais, que chama EVE Online. Então, eles têm mais de 300 mil assinantes, cada um paga uns $15 por mês e joga lá. É o World of Warcraft no espaço. Aí o que aconteceu? Lá os caras têm os bancos pra administrar os créditos do jogo, entendeu? Aí um desses jogadores, o nick dele é Rick Dick, ele era presidente de um banco existente lá, e ele acabou roubando 200 bilhões de créditos do banco, trocou por dinheiro de verdade pra poder pagar umas dívidas que ele tinha aí, porque o filho dele teve um problema de saúde. Aí o que aconteceu? O pessoal descobriu, né, que ele tinha dado esse desfalque todo. Só que aí ele teve a conta dele banida, mas ele não foi banido porque ele roubou o dinheiro do banco, sabe? Se ele tivesse feito só isso, não tinha rolado nada. O problema é que, de acordo com as regras do jogo, ele não pode trocar dinheiro do jogo por dinheiro de verdade. Porque nessa brincadeira aí, ele levou uns $5,000. E o problema foi que a hora que o boato vazou, todo mundo que tinha dinheiro virtual nesse banco correu pra sacar. Então foi uma merda foda. E o mais legal foi isso, né? O cara, que o nome dele é Richard, ninguém divulgou qual que é o sobrenome dele. Ele tem 27 anos e é um técnico australiano. Aí perguntou se ele tava arrependido, aí o cara falou assim, não, ele lamenta ter deixado os amigos dele na mão, só que se passasse por isso de novo, na mesma situação, ele ia fazer novamente, entendeu? Eu acho que qualquer ser humano normal, né? Faria isso, cara. Ainda mais quando se trata de um filho, né? É, não só pelo fato de ser um filho. Peraí, pensa bem, cara. O cara que fica gastando dinheiro pra ir deixar na mão de outra pessoa que não conhece, ele tem que se fuder, cara. O esquema é entrar nesse vídeo online. Eu já percebi que os caras são bobinhos. E fazer um esquema de pirâmide lá agora. Marketing de rede, cara. E vambora. Ainda manda um spam pra um universo inteiro, né? Nossa. Chame mais 5 otários e entre comigo nessa parada. Com certeza. Porque eu conheço pessoas que ganham 200 bilhões de Interstellar Credits todo mês. E eu sou um deles. Vamos dando. Ai, caramba. Nossa, mas eu tenho que bater palma pra sagacidade do cara. Viu? E o mais engraçado foi assim, que diz ele que nem foi atrás da falcatrua, né? Foi acontecendo. Ele recebeu um spam falando que tinha um site lá de mercado negro que trocava os créditos do jogo por dinheiro de verdade. Ah, diz que ele não teve dúvida, né, cara? Tava enrolado pra caramba e entrou lá, pegou o dinheiro do banco e mandou bala. Como veio a calhar esse e-mail pra esse cara também, hein, cara? Puta, é muita cagada. Nossa, demais. Tipo, é uma sucessão de cagadas que deu uma puta de uma cagada certa, né? É, o bom é que, pelo menos assim, bom, né? Ele só teve a conta banida e não pode mais jogar. É, com aquele e-mail, né? Ah, cara, não sei. Porque como você tem que pagar, você tem que dar seus dados, né? Agora o filho dele vai jogar, né? Vai. Papai. E vai usar o cartão de crédito do papai pra com jogar ainda. Com certeza. Vamos agora para a televisão. Televisão. E se você é fã de Supernatural ou Lost e não gosta de spoilers, pule um minuto, porque nós teremos muita novidade sobre esses dois seriados. Quem assistiu o final da temporada de Lost pôde ver o Mark Pellegrino no papel de Jacob, que foi uma reviravolta muito interessante. E quem gostou do ator pode vê-lo novamente agora na série de Supernatural, na qual ele vai ser simplesmente Lucifer, o Demo, que foi libertado no final da quarta temporada, quando o Sam mata Lilith, tudo influenciado pela amiguinha Ruby, e agora simplesmente o capeta vai viver sobre a Terra novamente. Cara, ele não me fazendo mal, vamos marcar um churrasco. Ah, tá fácil, cara. Tá fácil. Ele paga carne, tá ligado? Vai ser banhado a várias tentações. O problema é que a carne vai ser você, meu amigo. Esse que é o grande problema. O espeto, você não quer saber onde vai entrar. Já pra lá. Deixa ele no lugar dele, então. Falando agora sobre a nossa querida série, que quase ninguém mais assiste, Heroes, rolou um boato aí que a Claire de Heroes, ela ia colar um velcro, sabe? Dar aquela grudada, aqueles beijos, aquela cena lésbica bem quente. E foi, isso daí foi confirmado por colunista do Entertainment Weekly, Michael Cielo, e o cara, ele costuma estar certo na maioria das vezes. E o que ele disse foi o seguinte, é verdade, mais ou menos, não tenho certeza se será algo explosivo, mas posso confirmar que as coleguinhas de quarto irão realizar uma experiência lésbica, pelo menos é o plano. É, só pra dar uma ilustrada, na quarta temporada de Heroes, a Claire vai pra faculdade, vai ter essa amiga amiguinha dela aí no quarto, e elas vão ficando amiguinhas, vão ficando mais íntimas e tudo mais. Mas assim, é apelativo, todo mundo percebeu que é apelativo porque precisa chamar a atenção de algum meio. Uhum. Porque a terceira temporada, apesar do final da terceira temporada de Heroes ter dado uma, digamos assim, em torno do que era toda a terceira temporada, foi melhor do que a média, mas mesmo assim ainda foi ruim. E o preview que eles deram no final da quarta, já sabe, já deu a entender que tudo pode ser uma merda pior ainda. É merda em cima de merda. Mas o legal que o Ocielo também disse, que o poder dessa amiga nova dela é o Make Me Wet. Então eu acho que a quinta temporada de Heroes vai estar salva aí por enquanto. Cara, imagina uma cena muito forte das duas, cara. Aquela coisa de joga na cama, bate no armário, grudar na coxa. Ai, Jesus. Vai ter citadíssimo. E pra dar uma complementada nessa matéria, pras pessoas que chegaram a ver um ícone de 60 pixels da Hidden Panettiere de biquíni, seguem no post mais alguns links da menina, mais à vontade, mais livre, né? Todo o seu esplendor. Cara, sabe o que isso me lembra? O quê? Que você vai dormir no sofá hoje. Puta, cara, fazia tanto tempo que eu não dormia no sofá. É, não, o sofá é seu, cara. Patenteado. Pro cara falar vou dormir no sofá, tem que te pagar direito de imagem, você sabe, né? Vai embora, tem gente que use seu menor poder, né? Com certeza, cara. Só fazer um comentário, por favor, por favor. Cara, olha que agressivo. Essa é a evolução natural. Michael Jackson, tracinho. Voldemort, tracinho. Baraka. Nossa! Só que voz bonita, né? Era do Argentone. O Argentone. Essa voz de veludo. Cara, eu não vou falar o que eu pensei porque é muita mancada, cara. Você não ia ficar calmo. Eu fico, cara. Eu não ligo, não. Cara, sabe o que eu lembrei? Daquela cena da Páginas da Vida. Nossa, que voz bonita. Aí eu só ouvi o... Toda babada.